Qual ovelha sem pastor, ou um coração ferido e a alma clamar alguém por socorro e abrigo, o silêncio, a solidão e grilhões a me prender, mas o teu amor então vem minha alma aquecer. Na verdade, todo pranto que havia, no segundo tudo, tudo terminou. O Consolador secou todas as lágrimas e a vitória por seu sangue decretou. Liberdade é chegada, tua hora, pois a morte derrotada foi na cruz. E o segredo que envolve esta vitória é o poder que há no nome de Jesus. Tristezas, mágoas e sofrer, em Jesus a solução, em seu sangue há poder que te pode libertar. Basta Cristo receber então e a vitória alcançar. Jesus.